pop, live, pop, live, pop, live, pop. Eu sou um super pop, live, com DJ LC Juninho. Pop, live. Brasil. Mais uma. Babal, Cat e Daniel das produções de Curuçá. Essa menina é louca, maluca, pirada. É nóis. Menina maluquinha, agita um baile todo. Ela é pau pra dar em doido. Chapada de tequila, ela desce até o chão. Vai se remexendo, balançando o popozão. Maluca assanhada, toda atrevida. Ela é a primeira a descer na pista. Balança o corpo inteiro e bota pra quebrar. Corpinho sarado é de arrepiar. Can't sleep in, keep on waking. Is that the woman next to me? Guilt is burning, inside hurting. This ain't a feeling I can keep. So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Deixa tocar, deixa tocar, deixa tocar. Só pra relembrar. Baixa melody.com, DJ Magnix vai tocar.